O dia 20 de agosto na história. 1975. O compositor baiano Caetano Veloso lançou dois discos simultaneamente, Qualquer Coisa e Joia. 1985. 40 militares da Força Aérea Brasileira foram denunciados por contrabando de produtos eletrônicos. Eles eram trazidos dos Estados Unidos em aviões da aeronáutica. 1991. Uma multidão protestou contra o golpe que derrubou o líder soviético Mikhail Gorbachev por um dia. O povo abraçou o prédio do parlamento com bandeiras da Rússia. 2000. Antônio Pereira Neves, diretor do jornal Estado de São Paulo, assassinou sua ex-namorada e funcionária, Sandra Gomide, com dois tiros. Sandra havia terminado dias antes o relacionamento de 4 anos com um jornalista, que acabou por demiti-la do veículo. Depois do crime, Pimenta tentou se suicidar, mas não conseguiu. Foi liberado em março de 2003 para aguardar o julgamento em liberdade. 2017. Morreu aos 91 anos o ator e comediante Jerry Lewis, conhecido como o Rei da Comédia. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.